cavalinho, vai, vai depressa, vamos correr. Se ninguém quer acreditar, só eu sei, você vai vencer. Se te chamam de pangaré, mostra a eles quem você é. A corrida vai começar, no galope vamos voar. Quem quiser pode se chegar, é bom se preparar. Todos juntos vamos contar. É um, dois, três e já! Upa, upa, upa, upa, cavalinho bom! Vai mostrar pra todo mundo que você é o campeão. Upa, upa, upa, upa, cavalinho bom! Vai voar nas asas da imaginação. Upa, upa, upa, upa, cavalinho bom! Vai mostrar pra todo mundo que você é o campeão. Upa, upa, upa, upa, cavalinho bom, vai voar nas asas da imaginação. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Se você perder, cavalinho, eu não vou me zangar. O mais importante nessa vida é saber lutar. E acima de tudo isso, enfrentar com coragem, com valentia, tudo que vier. E depois disso, seja lá o